Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 e Paulo Freire AM 820. A ansiedade e a depressão são muito conhecidas, mas poucas pessoas sabem direito quais são os sintomas e quando devem buscar ajuda médica e psicológica, porque ainda existe muito preconceito com essas doenças. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre ansiedade e depressão, pois informação é importante aliada para evitar o sofrimento. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre ansiedade e depressão, vamos conversar com o psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE, Rodrigo Marques. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Bom dia, William, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também convidamos para a conversa a psicóloga, especialista em neuropsicologia e doutorando em saúde integral no IMIP, Ana Flávia Rego. Olá, Ana Flávia, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Oi, gente, bom dia, né? Bom dia a todos. E de antemão queria agradecer pelo convite para a gente poder discutir sobre um tema tão importante, né? E tão recorrente. Nós te agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. E também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, João Pedro Vanderlei, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Olá, João Pedro, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Bom dia, William, bom dia a todos. É um prazer estar participando do programa hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje no programa. Então, Rodrigo, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é ansiedade. A ansiedade é algo que todos nós certamente conhecemos, né? Não acho que alguém já não tenha passado por um estado um estado emocional que não reconheça como sendo um estado de ansiedade. Então, a ansiedade ela é um fenômeno, a princípio, natural do nosso corpo, que envolve principalmente um sentimento de tensão ou de apreensão ou de expectativa e que também tem como componente algumas reações físicas, né, do coração acelerar, da gente se sentir que está suando mais, de ter reações de ficar, por exemplo, com o rosto vermelho, assim, né, como se fosse uma descarga de adrenalina. E também um componente mental, né, que muitas vezes tem a ver com essa tensão, com essa apreensão, e se toma forma em preocupações ou pensamentos, né, muito fortes, muito intensos e recorrentes de preocupação. Isso acontece naturalmente. Então, assim, a ansiedade, ela ocorre com todo mundo, e ela pode ser benéfica em nos motivar ou nos deixar, assim, atentos, dispostos para determinadas, né, atividades ou coisas que precisam, né, que a gente esteja ali, de certa forma, um pouquinho preocupado. Agora, quando esses eventos eles ocorrem de uma maneira muito constante, muito forte e sem justificativa, especialmente, vamos dizer assim, sem contextualização que explique por que que está acontecendo esse estado de ansiedade, a gente já começa a pensar que esse sistema da ansiedade ele está um pouquinho, né, fora do normal. Ou seja, a ansiedade ela existe na normalidade, mas ela também pode gerar quadros patológicos, que a gente chama de transtornos de ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade no contexto da saúde mental, a gente, via de regra, está falando da ansiedade patológica. Mas é importante a gente saber que existe, né, fenômenos ansiosos que são normais, para a gente não confundir, e é preciso uma avaliação realmente atenta, uma avaliação, né, de um profissional de saúde, normalmente, para a gente poder diferenciar. Mas, em linhas gerais, a ansiedade a gente pode categorizar como sendo esse tipo de fenômeno. Ana Flávia, você poderia nos explicar o que é depressão? Posso sim. Acho que depressão é um outro transtorno que é bastante prevalente, né? Então, uma coisa é a gente ficar triste, né? Eu estou falando de ficar triste ou da tristeza, porque a tristeza é um componente que está presente num quadro depressivo, né? Você falou o que é a depressão, né? A depressão, ela está incluída dentro dos transtornos de humor, né? E para a gente identificar que o indivíduo ele está passando por um transtorno, um dos critérios é que aquilo que ele está vivendo traga um prejuízo clinicamente significativo, não só para ele, mas para o entorno, né? Então, isso repercute no trabalho, isso repercute nos relacionamentos interpessoais, isso pode repercutir no meio acadêmico. E aí, voltando, tristeza, todo mundo sente, né? Nós viemos, digamos assim, equipados com uma gama de emoções. Então, sentir tristeza, sentir ansiedade, como o Rodrigo colocou, sentir raiva, né? Sentir medo, são coisas que são naturais, né? Agora, quando essa tristeza, ela, por exemplo, não tem uma causa aparente, né? Quando junto com essa tristeza eu apresento um humor que pode estar irritadiço, eu começo a apresentar um quadro de muito sono ou de ausência de sono, né? Tem a questão da irritabilidade, tem a questão da perda do prazer, em coisas que antes eu tinha prazer, uma diminuição da minha motivação, né? Uma falta do meu engajamento, uma dificuldade de me concentrar, uma dificuldade de memória, né? Então, não é que a gente vai pegar esses elementos isolados, né? A gente vai pegar esse conjunto de alertas, digamos assim, e a gente vai escutar aquele indivíduo e vai dizer assim, olha, isso sempre foi assim, ou a partir de que momento você começou a sentir essas queixas que você está trazendo, né? Então, a depressão, como eu falei, está dentro dos transtornos de humor, né? É uma coisa que é um transtorno, né? Que traz uma repercussão muito significativa para aquele indivíduo que está vivenciando, e ele tem um pouco dessas características que eu listei para vocês aqui. Rodrigo, e a pessoa pode ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo? Pode sim, William. Inclusive, é comum, né? Infelizmente, é algo relativamente comum. Por quê? Porque, primeiro, a ansiedade, ela pode ser sintoma da própria depressão, ou seja, ela pode estar incluída na depressão. A depressão, ela pode ter características ansiosas. E você ter, dentro dos vários sintomas depressivos, né? Como na Fábio listou agora, um desses sintomas que podem aparecer são sintomas, né, de natureza ansiosa. Então, pode acontecer ao mesmo tempo nesse contexto. Também pode ser o inverso. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, um transtorno em que ela está com esse nível de ansiedade muito alto por muito tempo, vai desgastando, né? A gente percebe em quadros mais crônicos de ansiedade que isso gera um desgaste mesmo físico e mental na pessoa, da tensão que ela vive, da cabeça que não para, dificuldade de sono, de alimentação, etc. E, às vezes, surge no meio do processo de ansiedade, né, especialmente mais prolongado, sintomas depressivos, como se esse desgaste ele fosse trazendo, né, essa coisa mais apagada, essa coisa mais triste, mais desmotivada que a depressão também tem. Então, pode estar misturado meio que um dentro do outro, ou a pessoa pode ter uma comorbidade. A pessoa ela pode, de fato, ter um transtorno depressivo e um transtorno ansioso. É importante ressaltar também que existem diversos transtornos de ansiedade que são muito diferentes entre si. Então, todos eles vão cursar com uma hiperatividade, né, um aumento da ansiedade de alguma forma, mas de que forma isso pode variar muito, e aí isso categoriza vários tipos diferentes de transtorno de ansiedade, que são transtornos também bastante comuns na população. Então, a comorbidade do transtorno de ansiedade com a depressão ou com outros transtornos mentais é bem comum. E a ansiedade ela também acontece no processo de qualquer vivência difícil que a gente tem. Então, por exemplo, uma pessoa receber um diagnóstico de depressão, a pessoa receber um diagnóstico, né, de transtorno bipolar, às vezes esse diagnóstico causou na vida da pessoa alterações que assusta, mudou o cotidiano dela, atingiu o trabalho dela, né, como a Ana Flávia falou também. Então, às vezes, a forma como a pessoa tem que lidar com essa notícia, vamos chamar, de que tem algum tipo de transtorno mental diagnosticado como a depressão, ela passa por um processo de ansiedade também, como uma espécie de adaptação àquilo, né? Porque é algo que vai ser difícil de processar para alguns. Alguns vão reconhecer de forma mais tranquila, mas devido especialmente ao preconceito, ao estigma que existe, muita gente vai ter dificuldade, né, de processar essa informação. E, portanto, também pode apresentar uma ansiedade, nesse sentido, uma ansiedade normal, de que está tentando lidar com uma situação nova, ou difícil, ou inesperada. Então, as coisas podem, de fato, se misturar. Ana Flávia, no senso comum, as pessoas acreditam que existe uma característica, assim, entre aspas, de mente fraca entre as pessoas que sofrem com ansiedade e depressão. Isso é realmente possível? Veja, isso é uma inverdade, né? Como é uma inverdade, e aí eu vou trazer um ponto, né, porque eu escuto muito isso nos atendimentos aqui, lógico, isso não é um discurso de todos os pacientes, mas é um discurso comum, né, de que ter depressão, ou ter ansiedade, ou ter um transtorno mental para aquelas pessoas que são religiosas, né, é como se elas não estivessem desenvolvendo adequadamente a sua religião, religiosidade, como se fosse uma falta de fé, não, né? Então, isso é uma inverdade, e isso é muito complicado de ser dito, né? Porque isso traz um peso para o paciente que já está vivenciando um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, né? Então, ninguém é ansioso porque quer, ninguém é depressivo porque quer, né? E aí, quando a gente vai entender as causas dos transtornos mentais, e a gente diz que é multifatorial, não é só porque a palavra pode parecer bonita, não. É porque, de fato, os transtornos mentais, quando a gente vai lá para os critérios, para as características diagnósticas, né, para a gente entender, né, quais são os sinais e sintomas, de onde isso vem, a gente vê que tem uma multifatorialidade. Então, tem um componente genético, tem um componente ambiental, né? Tem vários componentes que a gente precisa levar em conta, né? Então, assim, dizer que alguém que tem depressão ou alguém que tem ansiedade é alguém que tem a mente fraca, isso é uma inverdade, né? A gente tem, inclusive, explicações, né? Quando a gente está falando sobre uma questão genética, a gente está falando sobre uma questão biológica, o Rodrigo falou sobre essa sintomatologia física, né? Que muitas vezes os pacientes relatam, né? Num quadro depressivo, num quadro ansioso, até num quadro misto, a gente tem alterações neuroquímicas, né, nesses pacientes, tanto em pacientes que têm um transtorno de ansiedade, como pacientes que têm um transtorno depressivo, né, que justificam de certo modo, né? Então, quando ele chega para um profissional de saúde mental, por exemplo, né, e principalmente para os médicos, eu vou falar porque cada um de nós temos, de certo modo, as nossas competências, né? Então, eu não posso entrar na seara de Rodrigo e prescrever exame laboratorial para um paciente. Eu não posso prescrever medicação enquanto psicóloga, mas de repente, se um paciente, ele chega para mim com queixas, ah, eu estou com dificuldade para dormir, ou eu estou muito acelerado, ou eu estou sem apetite, eu estou com muito apetite, né, estou um pouco mais irritado, a gente precisa perguntar também assim, olha, faz quanto tempo que você não vai para o teu clínico, faz quanto tempo que você não vai para o médico que te acompanha, porque a gente sabe que podem ter alterações hormonais, alterações bioquímicas que justifiquem aquilo dali. Inclusive um quadro de alteração tireoidiana, por exemplo, pacientes com hipertireoidismo, né, pacientes com hipotireoidismo, lógico que aí não é o transtorno mental, né, tem pessoas que têm essas patologias e podem ter esses transtornos mentais, sim, mas a gente precisa caminhar muito em parceria com o profissional da área de saúde, estou me referindo a Rodrigo enquanto médico e a neurologistas, enfim, porque às vezes o paciente ele está com uma desordem hormonal, por exemplo, né? E quando o médico faz um levantamento, vai ver que tem uma alteração que se justifica por outra questão, que não necessariamente só as emoções, né? Então, eu estou falando tudo isso para que a gente entenda que não é apenas uma questão da mente, né? E principalmente de eu ter uma mente fraca. Os pacientes que cursam com esses transtornos não é por uma escolha deles, né? E eles, inclusive, já têm muitas vezes distorções na forma de pensar que contribuem para que eles se culpabilizem muito. E eles acham que o problema é deles, né? Então, eu lembro que eu escutei de uma paciente dizer assim, poxa, Ana, mas nem para pensar correto parece que eu presto, né? E era uma paciente que tinha um quadro de depressão associado com um quadro de ansiedade. Então, é multifatorial, né? Então, como eu estava falando, tem alterações neuroquímicas aí, né, de substâncias que se comunicam dentro da nossa mente, digamos, dentro do nosso cérebro, né? Os neurônios fazem comunicação com outros neurônios e com outros órgãos e com outras células, né? Então, na depressão e na ansiedade, tem uma alteração que é dessa ordem. E é muito importante quando um paciente que está com algumas dessas queixas que a gente listou procura um profissional da psiquiatria, por exemplo, porque vai ser o profissional mais capacitado para dizer, olha, tem uma medicação que a gente vai poder, de repente, prescrever e discutir junto com você, para que a gente possa tentar regular aquilo que, de certo modo, está desregulado, né? Agora, é claro, João, nessa sua pergunta, que existem processos mentais e processos cognitivos que estão fragilizados nesses transtornos, né? E aí, dentro da abordagem com a qual eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe que existem determinados tipos de vieses de pensamento, formas de pensar que muitas vezes podem estar equivocadas nesses quadros, né? Mas não é por ser uma mente fraca, não. Rodrigo, e no caso de questões relacionadas à idade, comportamento, hábitos e até a profissão, isso também pode contribuir para o desenvolvimento da síndrome de burnout. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa síndrome e qual a relação que ela pode ter com a ansiedade e a depressão. Certo. A síndrome de burnout, né? Burnout quer dizer uma exaustão, né? Burnout é uma coisa que tem uma analogia de que foi consumido, que foi queimado, né? É isso que o termo quer dizer, assim, mais ou menos. E a síndrome de burnout é um quadro onde as pessoas sofrem a partir especialmente de questões relativas à sua atividade laboral, ao seu trabalho, um desgaste que faz com que elas desenvolvam determinados sintomas. Então, a pessoa ela pode apresentar sintomas de ansiedade, pode apresentar sintomas depressivos, pode apresentar uma dificuldade muito grande de manter aquela atividade, pensamentos constantes de desistir ou de não ver sentido naquilo. De forma que esse tipo de sintomatologia está atrelado ao desgaste que está ocorrendo ali nesse contexto específico, né? De modo geral, para além da situação do burnout, a gente encontra isso em vários tipos de transtornos, né? Como assim? Você passar por uma adaptação difícil, sei lá, você se muda de cidade, você vem para Recife e vai estudar, vem para cá para estudar, para fazer faculdade, mora longe da família, sai de casa pela primeira vez, tem dificuldade de organizar a sua vida, alimentação, transporte, tudo. Tem gente que faz isso de uma maneira que é relativamente tranquila, tem gente que não, que já é uma adaptação mais difícil. Essa adaptação desgastante, muitas vezes, pode trazer também algum tipo de sintomatologia ansiosa ou sintomatologia depressiva. Então, assim, esses contextos em que a coisa pesa muito, né, a depender de características do indivíduo para se manter ao longo do tempo, ocorre, e não só no burnout, mas também em outros contextos, disso está relacionado com algum grau de perda de saúde mental, certo? Então, é algo, por exemplo, que como professor, né, tem alguns estudos com alunos mostrando que alunos mais velhos, que às vezes já têm filhos, né, têm uma família definida, que precisa manter a família financeiramente, que tem que conciliar horário com o curso, às vezes esses alunos eles têm uma chance maior de desenvolver algum tipo de transtorno mental, normalmente depressão ou ansiedade. Por outro lado, alunos muito jovens, que entraram muito cedo na faculdade, que ainda não tem muita vivência fora de casa, vamos dizer assim, que está transicionando para a vida adulta, naquele mesmo momento que está entrando na faculdade, na universidade. Isso daí também, às vezes, é um fator daquela pessoa não ter uma maturidade ainda em determinadas coisas e portanto, ser uma população que pode adoecer mais, etc. Então, esses contextos de vida que exigem muito, né, e sendo, às vezes, uma situação relacionada com a faixa etária, ou enfim, independentemente, mas tendo esses agravantes, esses contextos que exigem muito podem levar a pessoa, de fato, a adoecer, né, a desenvolver sintomas, a ter dificuldade de desempenho, né, no estudo, no trabalho, causar impacto na vida em casa e tudo mais. Então, são momentos que a gente tem que ficar muito atento, certo? E uma coisa que eu percebo, e conversando com colegas e também pacientes, né, que são, assim, do meio empresarial e corporativo, não se tem muito olho para isso, assim, não existe muito uma cultura da gente cuidar desse tipo de coisa, de ter essa mentalidade, né? Os colegas também de trabalho, de faculdade, às vezes não têm muito essa sensibilidade de perceber que isso pode ocorrer ou que está ocorrendo, etc., quando, na verdade, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode sofrer isso, né? Dependendo do que ela está passando na vida. Então, acho que é importante, assim, ressaltar um pouco, né, concluindo minha fala, que entender que esses momentos podem trazer dificuldades, de fato, de saúde mental, é importante porque o jeito que a gente gerencia as coisas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, de forma geral, tem que levar em consideração isso. A gente leva em consideração, por exemplo, se alguma atividade repetitiva pode causar uma lesão na mão da pessoa. Isso daí, não. A gente já vai pensar essa atividade para evitar esse tipo de coisa. Então, a gente também tem que começar a pensar as coisas levando em consideração essas informações, de fato, epidemiológicas, né, científicas, clínicas, sobre transtornos mentais que têm a ver com esses contextos. Ana Flávia, atualmente a gente está vivendo na época da tecnologia. Então, qual seria a influência das redes sociais no aumento da ansiedade e da depressão, principalmente naqueles indivíduos mais jovens? O advento, né, da tecnologia e o avanço que a tecnologia tem tido tem sido inegável, né? Assim, a respeito da sua importância. Mas, ao mesmo tempo, isso tem trazido desdobramentos, né? E desdobramentos na saúde mental, como você colocou, não é diferente. Então, uma das coisas que a gente vê muito no discurso, né, dos pacientes que a gente atende, né, não no de todos, para a gente não ser generalista, mas no de vários, é uma comparação da sua vida com a vida dos demais nas redes sociais. Né? Então, nas redes sociais, a gente, lógico, tem grupos que estimulam a gente, né? Tem as ligas universitárias, né? Tem os profissionais de saúde que estão podendo disseminar o conhecimento, inclusive sobre saúde mental, que é algo que não é tão discutido, né? Mas a gente também tem um aspecto que pesa, né? Então, na rede social, por exemplo, as pessoas, elas fazem um recorte de suas vidas, né? Um recorte de, muitas vezes, estarem bem, né? Estarem em lugares maravilhosos, né? E aí alguém vê aquela foto, vê aquele retrato, vê aquele comentário e automaticamente, de repente, já se compara, né? Já se compara. A comparação é um tipo de viés de pensamento também que muitas vezes está presente em pacientes que têm um quadro depressivo e em pacientes que têm um quadro ansioso, né? Inclusive porque a comparação ela é injusta. É muito pouco comum que o indivíduo ele se compare com outra pessoa, né, que ele está vendo numa rede social e ele diga assim, nossa, mas a minha vida também está bem. Eu também estou conquistando algumas coisas na minha esfera pessoal, eu também estou conquistando algumas coisas na esfera acadêmica, eu também tenho a minha família, né? Então, isso não é muito comum. Muitas vezes ele olha para aquelas vidas que estão ali expostas e ele diz, poxa, eu gostaria disso, eu queria aquilo, né? E faz com que ele faça esse recorte, né? Não só dele se comparar de forma injusta e ele começar a ver o que ele não tem, mas dele fazer um recorte somente naquilo que é positivo na vida do outro, né? Mas ninguém está vivendo a vida do outro para saber os problemas que o outro tem. E muitas vezes o outro ele não vai compartilhar numa rede social a sua problemática. Dizer, olha, eu estou enfrentando esse problema aqui na minha família, eu estou com alguém na minha família que está doente, olha, eu estou correndo atrás, né, de um emprego, eu estou correndo atrás de um estágio, eu estou tendo dificuldades nessa disciplina na faculdade, eu estou tendo dificuldades no meu relacionamento conjugal, enfim, né, as mais diversas questões. Então, as pessoas fazem um recorte. E às vezes, nós, enquanto seres humanos, né, também já temos uma tendência, muitas vezes, de o nosso pensamento ser aquele pensamento em que a gente pode ampliar um aspecto negativo, né, que aconteceu, e minimizar o positivo, desqualificar aqueles aspectos positivos, né, as nossas conquistas, né, mesmo que sejam pequenas conquistas. E eu percebo que a rede social, como eu falei, lógico que a contribuição dela é inegável, a gente também não vai demonizar a rede social, né, a ideia não é essa, mas a gente parar para pensar também que existe o outro lado da moeda, né, de que a rede social ela tem sido uma facilitadora e um gatilho para muitas questões de ordem emocional que as pessoas têm vivenciado. E muito vem por isso também, né, por comparar a sua vida com a do outro, né, por fazer esse recorte, né, somente naquilo que o outro posta, que é de bom e que é de maravilhoso. E um outro ponto que a gente também não pode deixar de considerar, e quem vai escrever muito bem sobre isso é Zygmunt Bauman, quando ele vai falar que a gente está vivendo tempos de liquidez, né, a era da liquidez. Então a rede social, é, antigamente, quando não existia, não que todo mundo também resolvesse os seus problemas assim, mas se a gente tinha um problema interpessoal, por exemplo, e a gente convivia com aquela pessoa, em algum momento talvez a gente teria que sentar para conversar, para resolver, para esclarecer. Na rede social, se eu gosto do outro, eu curto, se eu não gosto do outro, eu não curto, eu bloqueio, né, você sai da minha vida, né, e aí eu vou destituindo as pessoas, muitas vezes arbitrariamente, né. E uma outra questão que eu acho que está muito atrelada a isso é o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento, ele tem uma necessidade de ser amado, de ser reconhecido. E muitas vezes esse like, não like, né, que acontece na rede social, o bloqueio, isso é uma coisa que traz ansiedade, né, para as pessoas. Muitas vezes as pessoas se veem sem uma rede de apoio, né. Então, eu acho que essas são algumas questões que a gente pode pensar que as redes sociais, elas acabam influenciando em estados de ansiedade, né, de eu precisar ser com o outro, de eu me preocupar em ter o mesmo desempenho que o outro tem, né, em ter a vida que esse outro tem, e de repente sair correndo atrás porque eu preciso ter essa vida do outro, porque esse outro é aceito, esse outro é amado, ele é reconhecido, e de repente eu não sou. E aí, quando eu não consigo isso, eu faço um recorte somente naquilo que eu não consigo, e de repente isso pode interferir no meu estado de humor. Então, assim, esses são pelo menos alguns pontos que eu percebo da tecnologia, principalmente das redes sociais, né? Fora a questão do tanto que isso nos consome, né, no dia a dia, né? É, lógico, e aí mais uma vez eu quero ratificar, é de extrema importância, mas a gente precisa saber o tempo que a gente vai destinar, né, para cada coisa, né? Inclusive tem um psicólogo, para quem depois quiser segui-lo na rede social, que ele traz uma discussão interessante sobre a dependência tecnológica, né, que é o Cristiano Nabucco, né, e ele vai falar que inclusive o nosso cérebro, ele meio que veio equipado para a gente estar resolvendo problemas num certo sentido o tempo todo. Então, se eu tenho uma mensagem que chegou aqui no Instagram, eu tenho o Instagram ativado, se eu tenho o WhatsApp não silenciado, né, então à medida que aquilo vai chegando, é um alerta para o meu cérebro, olha, isso daqui está pendente, isso aqui está pendente, isso aqui está pendente, eu preciso resolver. Só que a vida não é só a vida da rede social, é a vida das outras coisas também e das pausas, né, porque se a gente não respeita o nosso próprio limite e as nossas pausas, entra inclusive no que o Rodrigo estava respondendo sobre a questão do esgotamento, né, então é entender também o seu ritmo e se respeitar como uma forma de prevenir e cuidar da sua saúde mental. Rodrigo, você gostaria de complementar em relação ao uso excessivo de redes sociais e do celular e como isso pode afetar a ansiedade e a depressão das pessoas e a nossa saúde mental? Sim. De maneira geral? Achei a fala da Ana Flávia muito boa e assim, concordo plenamente com o que ela colocou. Eu ressaltaria ainda, e aí trazendo um pouco, né, vamos dizer, para a clínica, que as redes sociais, a tecnologia, né, fornece para a gente um prazer muito fácil, um prazer muito passivo, né, muito mastigado, uma coisa simples, que você está ali, fica só mexendo o dedo, e vai 2 horas, você está vendo, sei lá, gatinho, urso andando de bicicleta, gente dançando, uma coisa nada a ver. E quando a pessoa está fragilizada, quando ela está, inclusive, com um transtorno, por exemplo, na depressão, que do ponto de vista bioquímico mesmo, no sentido, né, de neurotransmissão. Existe uma desregulação em regiões do cérebro que tem a ver com o prazer, que tem a ver com você conseguir, né, se manter curioso, engajado, interessado nas coisas, né, de sentir prazer. O cérebro da gente recebe isso daí muito facilmente, entendeu? Porque é algo simples, é algo sem esforço, é algo passivo, é uma coisa que inclusive foi programada para fazer isso, foi programada para cativar, vamos dizer assim, nesse aspecto até, de fato, neuroquímico do prazer. Então, eu percebo que, às vezes, esse uso de redes sociais de forma problemática se insere na clínica. E, Rodrigo, qual seria a diferença de uma crise de ansiedade e uma crise de pânico? Veja, uma crise de ansiedade de pânico se diferenciam principalmente pela duração e intensidade dos sintomas, certo? O pânico é uma forma aguda de ansiedade, muito forte, em que a ansiedade chega num nível que toma conta, basicamente, de como que a pessoa está pensando e está agindo naquele momento. Porque a ansiedade, ela vem de um sistema de sobrevivência, certo? Então, o nosso organismo, assim como na maioria dos animais, sobretudo os mamíferos, nós temos um sistema de sobrevivência que leva a reações comportamentais e físicas, que no ser humano isso daí está completamente correlacionado com a ansiedade. Então, quando esse sistema, ele meio que sai de controle, e ele começa a pipocar, vamos dizer assim, a entrar no modo máximo, de forma súbita, isso aí normalmente se configura num ataque de pânico, tá? Então a pessoa tem toda aquela sintomatologia física da ansiedade, coração acelerado, às vezes dor no peito, falta de ar, tem gente que fica tonta, que sua, isso pode variar muito, dor na barriga, e a cabeça da pessoa, que está ali já no meio de sentir isso tudo, com um sistema de sobrevivência super ativado, a cabeça dela entende o que está acontecendo normalmente como eu estou morrendo, ou então eu estou perdendo a cabeça, eu estou ficando louco, mas tem alguma coisa muito séria acontecendo, muito grave acontecendo comigo, e óbvio que quando a pessoa pensa assim, ela fica mais ansiosa, o que piora os sintomas físicos, e isso sai do controle. A pessoa ela corre ou ela tem atitudes, enfim, guiadas por esse sentimento muito forte, que em seu extremo, né, a gente chama de um ataque de pânico, certo? O ataque de ansiedade é relacionado ao ataque de pânico, ele é só, geralmente, vamos dizer assim, menor, né, mais leve. Mas o pânico ele também tem toda essa sintomatologia da ansiedade. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre ansiedade e depressão. Recebemos o psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE, Rodrigo Marques, e também a psicóloga especialista em neuropsicologia e doutoranda em saúde integral no IMIP, Ana Flávia Rego. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, João Pedro Vanderlei, que faz as perguntas hoje junto comigo. Rodrigo, como é feito o diagnóstico da depressão e da ansiedade? Veja, são diagnósticos, né, como todos os outros transtornos mentais, que precisam ser feitos dentro de uma avaliação clínica rigorosa, certo? Acho que atualmente existe um movimento, em parte, benéfico, né, de dar visibilidade à discussão sobre os transtornos mentais, por exemplo, na internet, colocar os sintomas, às vezes questionários, não sei o quê. Acho que isso quebra um pouco, né, o tabu da coisa, mas, ao mesmo tempo, faz parecer que é uma coisa que diagnóstico é uma coisa simples. Não é. Um diagnóstico, seja lá de que transtorno mental, ele é algo que precisa realmente ser ponderado dentro de uma avaliação clínica rigorosa, muitas vezes muito profissional, em que você precisa entender o que está acontecendo com o paciente naquele momento, certo? Então, estou apresentando determinada sintomatologia ansiosa, preocupações excessivas, tensão o tempo todo, acordo e durmo ansioso, está mexendo no meu humor, estou ficando meio irritado, assim, meio impaciente, isso já está durando 6 meses, certo? É a primeira vez que você tem isso? Quando isso começou? Aconteceu alguma coisa que justifica? Você já está em uso de alguma medicação? Você usa alguma droga? Você tem alguém na família que tem? Você precisa fazer um apanhado completo da clínica daquilo dali. Existe a sintomatologia, nesse caso que eu descrevi, seria um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, certo? Mas para além da sintomatologia, que muitas vezes é o que é discutido, existe toda uma verificação. Por quê? Porque pode acontecer, feito como a Flávia falou, o paciente tem uma alteração na tireoide, o paciente tem algum tipo de problema clínico geral, o paciente usa alguma substância que pode causar um transtorno de ansiedade. Quanto tempo aquilo está durando e a intensidade que está causando? Então, assim, uma tristeza que se associa com a falta de motivação, sem querer sair de casa, que prejudica no estudo, prejudica no trabalho, a pessoa nunca foi assim, que já está durando, bota aí, um mês, certo? Então você tem gravidade dos sintomas, você tem duração dos sintomas, você tem perda de função. Juntando essas três coisas, geralmente é um sinal de alerta. Isso pode ser dito de ansiedade, isso pode ser dito de depressão, né? Assim, como meio que regras gerais para a gente ficar atento. Ana Flávia, como nós podemos acolher uma pessoa que tem ansiedade ou depressão? Veja, acho que um dos pontos que é importante a gente considerar é a gente não contestar, em primeiro lugar, aquilo que o paciente está sentindo, né? Se o paciente está chegando, a não ser que ele tenha um outro transtorno mental, né? Que aí seria espaço para discussão num outro tema, né? Transtornos de personalidade graves, né, Rodrigo? Em que as pessoas, elas manipulam os seus sentimentos, elas mentem a respeito de como elas estão se sentindo, né? Mas tirando alguns transtornos de personalidade que cursam com essa característica, que o manejo é um desafio, quando um paciente ele chega para você e ele diz assim: eu estou muito preocupado, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou no meu limite, eu não estou dando conta mais, né? Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza. Você não contesta aquilo que ele está sentindo. Então, acho que a primeira coisa, uma das primeiras coisas é, eu não vou dizer para o paciente, não, você não está sentindo isso, isso é besteira, né? Então, você acolhe aquilo que ele está sentindo e você aproveita, inclusive, nesse momento, para psicoeducar o paciente. Para nessa hora do acolhimento, você entendendo, né, de que lugar ele está falando, né? E muitas vezes, compreendendo essa questão do diagnóstico que Rodrigo trouxe muito bem, eu dizia assim, opa, né, isso aqui está relacionado com um determinado aspecto. Então, na psicoeducação, a gente vai tentar ajudar o paciente a ele compreender por que, que ele está se sentindo daquela forma. Então, primeira coisa, acolher esse paciente, não contestar aquilo que ele está sentindo, não dizer que o que ele está pensando é besteira, o que ele está sentindo é besteira, que ele não tem razão para aquilo. E em segundo momento, você ajudá-lo a identificar que por trás da forma como ele está se sentindo, pode ser que tenha um pensamento subjacente. E lógico que você às vezes não vai conseguir fazer isso numa primeira sessão. Então, se um paciente chega e diz para mim, eu estou angustiada, eu fui convidada pelo meu companheiro para fazer uma viagem, né, com a família dele, mas eu não sei se vou fazer, eu estou começando a ficar angustiada, eu estou começando a não dormir, né? Eu não vou dizer para essa paciente que, como eu disse, que o que ela está sentindo não é relevante. Eu vou tentar discutir com ela a seguinte coisa: olha, por trás desse sentimento que você está nomeando aí, né, angústia, preocupação, enfim, tem alguma coisa que está se passando na tua mente que você acha que pode estar contribuindo para que você esteja se sentindo assim, né? Ou, pelo que você está descrevendo para mim, parece que depois dessa viagem que você recebeu o convite, você começou a apresentar essas inquietações, né? Será que tem algo que pode estar relacionado com essa viagem? Então, você vai ajudar o paciente a ele identificar se tem algum pensamento subjacente, né? E aí, muitas vezes, pode ser que ela diga: tem, eu estou preocupada porque eu acho que pode acontecer algo comigo nessa viagem. Se por acaso eu passar mal, quem é que vai me socorrer? Será que vou ter uma unidade hospitalar perto? Né? E aí a gente está falando de um quadro de ansiedade, né? E aí eu quis trazer esse exemplo porque é um pouco do que a gente está discutindo. Essa preocupação excessiva com o futuro e que não é só uma preocupação excessiva com o futuro, mas é uma preocupação e é um pensamento catastrófico, né? Então, o que a gente contesta junto com o paciente num processo de terapia é a veracidade desse pensamento. Veracidade não no sentido de que, olha, você não está pensando isso. Ele está pensando isso, mas é ajudá-lo a identificar assim, olha, será que nós temos fatos, nós temos evidências, nós temos provas de que isso vai acontecer com você, né? Ou mais para frente, ou que isso vai acontecer agora? Ou será que a tua mente pode estar mentindo para você? Porque a nossa mente, muitas vezes, ela mente para a gente, né? O cérebro da gente é um órgão altamente complexo, rebuscado, mas que muitas vezes vai fazer com que a gente vai pregar peças, de certo modo, na gente, na forma como a gente interpreta as coisas, né? E aí tem filósofos que vão trazer uma discussão e frases assim que até já têm sido divulgadas na internet, de que assim, Sêneca vai falar sobre isso, Epíteto vai falar sobre isso, de que o problema não é o fato em si, mas é a interpretação que a gente faz do fato, né? Então, eu acho que é isso, né? Acolher o paciente é ter uma escuta atenta para ele, ele saber que você está ali enquanto profissional de saúde, sem julgar o que ele está trazendo. Você não vai dizer que o que ele está sentindo, ele não está sentindo. Você não vai criticar, né, o pensamento dele no sentido de que ele, você também não está pensando, mas você vai ajudá-lo através de vários questionamentos a ele, de repente, perceber que ele está se sentindo daquela forma porque ele pode estar fazendo uma interpretação errônea daquela situação que está por vir ou que ele está vivendo, né? Então, eu acho que o acolhimento pode ser feito dessa forma. Ana Flávia, no caso, ter esse acolhimento da pessoa que foi diagnosticada com depressão e ansiedade é super importante que, que a família, os amigos, todo mundo esteja perto dela. Mas também como incentivar a pessoa a procurar tratamento, porque ainda existe um preconceito muito grande com essas duas doenças e que as pessoas ainda tratam como frescura, tipo, não estou com ansiedade não, é só uma fase, isso vai passar, ou então, não preciso de psicólogo não. Como é que a gente pode incentivar as pessoas a buscar o tratamento e também dizer a importância de fazer esse tratamento, até mesmo para não que tenha o desenvolvimento da doença? Veja, isso que você trouxe, Will, é bem importante, né? Em muitos casos, a gente, embora o paciente chegue no consultório, possa ser adulto, né, de maior, e aí a gente não vai estar tanto em contato com a família como pessoas que atendem crianças e adolescentes, né? Mas trazer a família e discutir, inclusive, sobre isso com o paciente, sobre a importância de a família ouvir que o que está acontecendo com ele não é porque ele quer, né, não é frescura, mas que as características fazem parte de um transtorno mental, né, e poder psicoeducar, informar essa família sobre o que é um transtorno mental, isso pode ajudar, né, para que a família tenha uma compreensão diferente, para que a família tenha um acolhimento diferente, né, porque ainda se tem muito isso, né. E não só de pessoas que não têm acesso ao conhecimento, de pessoas muitas vezes com alta escolaridade, mas que dizem que não acreditam no trabalho da psiquiatria, que não acreditam no trabalho do psicólogo, né, que isso é besteira, né, que está relacionado com a indústria farmacêutica para que se ganhe dinheiro. Então, eu acho que trazer a família para perto e explicar para a família o que é que está acontecendo com o paciente, por que é que ele funciona do jeito que ele funciona e de que modo aquele transtorno mental está afetando a ele, e até instruir a família sobre técnicas, né, sobre intervenções que podem ser feitas para quando aquele paciente não estiver na terapia. Eu acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto, esse espaço que a gente está tendo aqui, né, é um espaço que também é importante, porque a gente está tendo um alcance de muitas pessoas. Então, isso é trabalhar com psicologia da saúde, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dentro da psicologia da saúde, a gente fala de níveis de assistência para o paciente, para a comunidade, que é um nível de assistência primária, que é quando aquele problema não está instalado. Secundária, né? O problema já está começando a se instalar ou está ali, mas não trouxe uma gravidade ainda significativa. E o terciário é quando a situação já está cronificada. Então, ter espaços como esse para a gente poder falar sobre saúde mental, né, que cuidar da saúde mental é cuidar da saúde física também, né? O exemplo que a gente estava discutindo, pessoas que têm problemas de tireoide, pessoas que são hipertensas, quando elas vão para um endócrino, quando elas vão para um clínico, elas vão para um cardiologista, e é detectado que elas têm ou hipertensão, ou diabetes, ou alterações tireoidianas, e o médico diz assim, olha, o senhor vai precisar tomar esse remédio aqui durante um período de tempo. As pessoas não oferecem tanta resistência, mas quando diz assim, eu não estou bem, veja, eu estou saturada, eu não estou dando conta, eu estou chorando com facilidade, eu estou com um excesso de preocupação, e a gente diz, vamos procurar um profissional da psiquiatria, né? Porque é a sua saúde que está em jogo. Ah, não, mas porque eu não quero ficar dependente de medicamento. E veja, eu acredito que não é do interesse, eu tenho certeza, que não é do interesse do profissional da psiquiatria, como não é do interesse do profissional da psicologia, que o paciente ele fique dependente de medicamento para o resto da vida, se ele não tem indicação para isso, né? Ou até mesmo que ele fique dependente da terapia. A gente quer que o paciente ele volte, como o Rodrigo colocou, a tentar se regular e seguir a sua vida bem, né? Então, acho que a gente poder falar sobre saúde mental, né, e explicar para as pessoas até mesmo isso, né, o que é uma dependência de um medicamento, eu acho que isso ajuda a gente a esclarecer um pouco e a disseminar o conhecimento e as pessoas poderem procurar e, de certo modo, igualar os profissionais que trabalham com saúde mental da mesma forma com que eles veem outros profissionais de saúde, de modo geral, o clínico, o endócrino, o cardio, né, o gastro, enfim. Então, acho que essa questão, né, de trazer a família para perto, né, os amigos, que são uma rede de apoio, né, divulgar, né, num podcast, né, entrevistas, em momentos como esse, ajuda para que a população, eu acredito que quanto mais esclarecimento, quanto mais a gente sabe, isso pode ser mais benéfico do que maléfico, né, a depender do conteúdo que a gente está consumindo. Então, eu acho que essas são algumas estratégias que eu penso, sabe, Will? Rodrigo, trazendo um pouco do que a Ana acabou de falar, em quais casos a pessoa que tem depressão e ansiedade, elas vão precisar tomar medicamentos? E se esses medicamentos, eles substituem a terapia ou se eles precisam ser feitos em conjunto? Veja, o principal critério para a gente pensar em medicação é a gravidade do quadro, certo? Num primeiro momento. Porque você pode ter, inclusive, em casos leves, uma resolução sem uso da medicação, com terapia, mudanças no estilo de vida, isso daí, num protocolo, vamos dizer, no guideline de tratamento, a gente pensa em medicação como sendo uma indicação para todos os casos, por assim dizer, a partir de uma gravidade moderada, que é uma gravidade quando a pessoa já tem algum grau de perda funcional, né? Já está com dificuldade de manter o seu desempenho e com um grau de sofrimento também, de perda do bem-estar, que já é mais significativo. Já não está mais conseguindo gerenciar aquilo e está perdendo capacidade de realizar as coisas. Isso tanto para o transtorno de ansiedade como para a depressão. Agora, a medicação, ela não deve ser vista como a única intervenção, basicamente, em termos de terapêutica. Ela é uma medicação eficaz que possui indicação para casos, né, por exemplo, como esses que eu comentei, que a maioria das medicações, certo, elas são de muito, muito boa tolerabilidade, ou seja, as pessoas vão conseguir tomar sem ter muitas queixas em relação ao seu uso, tá? Pelo menos nos casos de ansiedade e depressão, e que não causam dependência, basicamente, né? As medicações que causam tratamento, que realmente fazem o tratamento. Por quê? Existem algumas medicações que são medicações como se fosse, assim, de urgência, medicações para você controlar a ansiedade naquele momento ali, tá? Medicações, vamos dizer, tranquilizantes, ansiolíticas, por aí. E essas medicações, algumas delas, elas têm potencial de dependência, a depender da forma como você use ou como você prescreva, né? Isso daí é um risco que existe. Então, cria-se uma preocupação em torno disso. Tá certo, Rodrigo. E Ana Flávia, como se prevenir e evitar depressão e ansiedade? Veja, se a gente parte do pressuposto, né, de que tem um componente do ambiente, tem um componente genético, né, tem um componente orgânico, não é que algumas coisas não podem ser feitas, não, né, mas a gente também não pode desconsiderar o peso que essas coisas têm. Mas uma forma de a gente prevenir e a gente cuidar da nossa saúde mental, né, é, tanto no que diz respeito à ansiedade e à depressão, é a gente fazer, ter uma prática de atividade física, né, regular, isso é uma coisa importante. Entra dentro daquilo que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de ativações comportamentais, né? Mudanças de comportamento, ativações de comportamento. Então, a prática da atividade física regular, né? Você tentar estruturar uma rotina de modo que você consiga ter tempo para cada uma das coisas, né? Ter tempo para cuidar daquilo que é da ordem, da responsabilidade, mas também ter momentos de descanso, ter momentos de pausa, ter momentos de lazer. Né? Você poder contar com o apoio de pessoas, né? Ter amigos, colegas, uma rede social, né, com a qual você também possa contar, né? É, isso é uma coisa que também é importante, né? É, você cuidar da qualidade do seu sono, né? Ter uma boa higiene do sono também, cuidar com o uso das telas, são coisas que a gente pode pensar, né? Assim, de prevenção quanto à saúde mental. E até mesmo, vou dizer o seguinte, em relação à própria psicoterapia, né? A Ana, todo mundo precisa de psicoterapia? Não, né? Tem pessoas que conseguem gerir suas vidas muito bem e seguirem bem, né? Mas tem pessoas que também vão para o extremo e só vão procurar uma psicoterapia quando estão com um caso de sofrimento mental muito maior, né? Então, eu diria assim, não deixe para procurar um profissional da saúde mental, né, o psiquiatra, o psicólogo, né, quando você já não estiver mais dando conta, né, esteja atento a você mesmo, né, porque uma coisa é aquilo que está relacionado com a minha personalidade, digamos assim, é uma característica da minha personalidade, não houve mudança, mas às vezes a gente vai percebendo no dia a dia pequenas mudanças, né? Ah, eu não era desse jeito, eu não me preocupava tanto, eu não tinha tanta dificuldade com o sono, eu me animava um pouco mais para estar com os meus amigos, para estar com a minha família, né? E aí, às vezes, ao primeiro sinal, aos sinais iniciais de que você está vendo que você não está como era antes, não hesite em procurar ajuda, né? Então, isso é prevenir um cuidado com a saúde mental para que o problema não se agrave, né? E para que as intervenções, elas sejam feitas de forma precoce, né? Outra coisa, é importante que a gente, como eu estava falando, assim, a gente tenha na nossa rotina a ativação de eventos que são prazerosos para a gente, né? E nem tudo que é prazeroso precisa custar muito, né? Ou ser assim de uma, uau, que magnitude. Não, pequenas coisas eu posso fazer por mim para cuidar da minha saúde mental. Então, o ter um momento de autocuidado, né? Como eu falei, estar com pessoas, fazer coisas que que as pessoas gostem, né? E, mais uma vez, friso bastante, porque a prática da atividade física regular é um componente que as pessoas negligenciam muito, mas que se elas trouxerem para perto delas, né, e tiverem isso ativado, isso vai ajudar bastante nas questões de saúde física e mental. A gente está chegando no final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a participação de cada um dos nossos convidados de hoje. Eu agradeço a participação do psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPR, Rodrigo Marques. Rodrigo, muito obrigado por ter participado hoje do Saúde é o Tema. Eu que agradeço, Will, foi um prazer. Eu também agradeço a participação da psicóloga, especialista em neuropsicologia e doutoranda em saúde integral no IMIP, Ana Flávia Rego. Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. Obrigada, agradeço mais uma vez o convite e é sempre muito bom, né, esse espaço de troca. E eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, João Pedro Vanderlei, que fez as perguntas hoje junto comigo. Muito obrigado, João Pedro, pela participação e pela parceria hoje aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar dele hoje. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E eu lembro que, para maiores ajudas, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio com atendimento gratuito para todas as pessoas que precisam de ajuda. Por telefone, basta discar 188. Repetindo, 188. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Ezio Flávio, junto com os estudantes de medicina da UFPE, Vitor Ting e Gabriel Farina, com revisão da professora Paula Reis.